Lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. O que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Como você pode fazer isso? Pense nas pessoas. Coloque-se no lugar das pessoas. Imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Pense no efeito de suas palavras. Procure encorajar, consolar e fortalecer as pessoas. Não fale coisas que podem ofender. Não critique as pessoas que não adoram a Jeová, nem fale mal das crenças delas. Fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas pelo modo como você fala e por seus gestos e expressões faciais. Não se esqueça de sorrir. Não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem sem chamar atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso.